Tribo dos Carajás, noite de lua cheia, Aruanã. Menina moça é quem manda na aldeia. A tribo dança, o grande chefe pensa em sua gente, que era dona deste imenso continente, onde sonhou sempre viver da natureza, respeitando o céu, respirando o ar, pescando nos rios e com medo do mar. Oi. Respeitando o céu, respirando o ar, pescando nos rios e com medo do mar. Estranhamente o homem branco chegou pra construir, pra progredir, pra desbravar. E o índio cantou o seu canto de guerra. Não se escravizou, mas está sumindo da face da terra. E o índio cantou o seu canto de guerra. Não se escravizou, mas está sumindo da face da terra. Aruanã, Aruanã, Açu, é a grande festa de um povo do alto, Xingu, Aruanã. Aruanã, Aruanã, Açu, é a grande festa de um povo do alto, Xingu. Oi, tribo dos Carajás, noite de lua cheia, Aruanã. Menina moça é quem manda na aldeia. A tribo dança e o grande chefe pensa em sua gente, que era dona deste imenso continente, onde sonhou pra progredir, pra destravar. E o índio cantou o seu canto de guerra. Não se escravizou, mas está sumindo da face da terra. E o índio cantou o seu canto de guerra. Não se escravizou, mas está sumindo da face da terra. Aruanã, Aruanã, Açu, é a grande festa de um povo do alto, Xingu, Aruanã. Aruanã.